guarda do Boeing da Gol que está passando agora o marcador externo, que vai reportar perna do vento da 1-0. Entendi, eu passo ali do vento, observando o tráfego. 10, ajuste 1011. Nossa, meu punhão. Pode voar. Autorizado, pelo 1-5-0. Vai manter a perna do vento da 1-0, não vai interferir com sua aproximação. 7-3-9-6, já está com o trem baixado e travado, passou externo. Vai de pista livre, gol no 3-9-6. Meio 500 pés via corredores e fome ingressando no Interlagos, Romeu Tango Golf. 9, boa tarde. 2-9, boa tarde. Solicita. Prossiga. Conquista da presente, autoriza. Voe direto arbor da presente, aguarde para voar a conquista, 5249. Vai voar arbor, aguardando, obrigado. Boa tarde, é o 3172, Detalhe. Então, 3172, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição. Esse é o táxi Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, vai manter a pista Juliette aguardando para ingresso. 3172, Detalhe. O Yankee Delta Charlie vai prosseguir o táxi via Lima, Mike, Quebec. Vai manter na Quebec aguardando para o cruzamento. Temos uma aeronave agora para pouso no 97, ok? Vai chamar a torre para o cruzamento. Salvador, boa tarde, Azul 4065, 21 de novembro, solicita 320 para Campinas. Azul 4065, 340 Campinas, prepara a saída da Eule da Bridge, aguardando copy. Sim, estou corrigindo, é 320 da Eule da Bridge. Sim, só um instantinho, vou coordenar o 320. Ok. Para o táxi, Oxa 6327, com 71 a bordo, Salvador alternativa, 3 horas e 25 de autonomia. Chuner 6327, táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8-9-5, o ajuste 1011, me confirma a pensão CAB, por gentileza? Tá com 71, 71 na borda, isso aí. Autorizado, táxi via Índia até ponto de espera pronto 1895, 6327. Change copiado, bom voo. Bom trabalho. Então 3172, atenta na aeronave da Avianca no táxi, ingresso Juliette 04 ao portão. Juliette 04, 3172. Número Alfa. Alfa, guarda dele. 396, no solo 33, à direita, solo 1219, boa tarde. 219, boa. Autorizado, cruzamento prosseguindo até a Star, Yankee Delta Charlie, não me escuta até o corte. Boa tarde, Flip 5627, boa tarde, número 2 para a COP, Aracaju nível 190, prepara a saída PUCA, aguardando COP. É possível autorizar de bom 150 com o B27? 150, será coordenado, só um instante. Ok, então tá bom, Salvador, boa tarde, João 1396, livrou. Cono 396, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, João 1396. Salvador, Xané 6327, boa tarde, pronto, 1-0. Boa tarde, Xané 6327, mantenha o ponto de espera. Vai manter, 6327. Você me confirma apenas o pátio que encontra-se a pista que decola? Só um instante, cópia é o terceiro, ok? Flip 5241, voe conquista da presente. Conquista da presente, Flip 5241, muito boa. No Golf voo e rotatória da presente. Rotatória da presente, Tango. Número Alfa no solo controlado? No solo controlado. Direita agilizando, por gentileza, solo 219, Solos 36, Nino Número Alfa. Como é que ele isolou? O vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Lima que usou, livre, pouso na 1-0. Tá com o trem embaixado checado. Gente. Número 2, estou coordenando com o centro Recife 150, ok? Só um instantinho, por gentileza. Na 6327, ali mantém, cabeceira 10. Autorizado, 10, 6327. Já November Alpha na escuta do solo. Já November Alpha autorizado ingresso pátio principal. Prossegue Lima Mike na Quebec, chame a torre para ingresso para a DEI. 4 Romeu já está fora, veja a atenção, Romeu Tango Golf. Chame a torre 1895, Romeu Tango Golf. Boa, prossegue final, reporte com o trem checado na curta final, Romeu Tango Golf, altímetro 1-0, 1-1, e o vento para cheque 1-2-0 graus, 120 graus com 1-5 nós, com 15 nós. Vamos reportar a curta final, soltar o trem com 2 horas, Romeu Tango Golf. O vento 1-2-0 graus com 1-5 nós. Vente autorizado, alinhar e decolagem, no metro 3272. Meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5456 no transponto. Paciente 320 autorizado para Campinas. Conforme rota, decola 10 direita da Leda Bridge após a presilou 16, controle 1208, transponder 5456, azul 4065. Azul 4065, correto, portão 8, chama pronto, pushback, lamento. 8, chama pronto. Salvador, chamei a linha 321 na posição 1 para pushback e sonar. Né, 6321 na posição 1, livre de acionar, reporta táxi. Tem, seu portaria. 35627, pronto, copo. Ah, autorizado Aracaju, nível 150. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Cuca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5530 no transponder. Trip 5627, cotejamento com a reta no pátio 3, livre acionar, reporta táxi. Paulo Salvador, boa tarde. Eu faço um oi, informação no Zender para o nível 3 parcial. Azul 4198, boa tarde, informação novembro, confere, número 2 para a Copa, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Da Eulia da Bridge, número 2, 4198. Finalizado no... X-Rail 3217. Desde 217, complete final ILS, torre 1895. 295, espera daqui a pouco. O eco na escuta. Confirme a radial ideal de saída. Ah, 3 milhas do Simba estabilizado, desalcançado. Boa tarde, tá 3217, altímetro 1011, no reporte Simbra com trem chegado. 5, boa tarde, autorizado de chegada a Mari. DC mantenha 3000 pés, ajuste 1011. É 3000, ajuste 1011, voo 97. Terra November Delta Hotel, nível 120. Decola da pista 107 com curva esquerda após a decolagem no perfil da saída Momo. E após Momo, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.20.8, a torre em 1.18.95 e aciona 5502 no transponder. 5446, aciona identificação, chegada a AMAN. Desse mantenha 4000 pés, 1091. Chegada a AMAN, 4000 pés, 1091. Eco Zulu Eco correto, já possui o POB? 4 no POB, no pátio 5, para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1.18.95, ajuste 1011, bom voo. Azul 4.1.18, pronto, copy? Pronto, 4.1.18. Autorizado com fins, nível 340, decola da 1.0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meio, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.20.8 e aciona 5547 no transponto. Prossiga. Como final, solicita o nível 1.80 e assim que possível voa direto Ilhéus, senhor. Aguarde autorização do nível final, autorizado direto Ilhéus. Se a gente está aguardando, vai voar Ilhéus. Minha 327, obrigado. O Salvador, tem 6627, paga o táxi, está com 68 a bordo, apenas Salvador, 320 de autonomia. Trip 5627, vai seguir a nave da Avianca, finalizando o push no Travais 04. Prossegue via Pátio Índia, como número 2 no ponto de espera da 1.0, chama a torre em 1.18.95, ajuste 1.011, bom voo. 1.011, seguindo a Avianca, 0.5.6.27, 1.7, cheque 30, nível pouso, pistão 1.0, vento 1.00 graus, uma centena com 1.5 nós, com 15 nós. Baixou, travou, nível pouso 1.0, com 1.11, 3.2.7. O Eco Zulu Eco. Tá liberado pelo centro da nível 90 na proa de mar. Tem informação mais. Pois é, fora do momento. Guardião 60, autorizada a chegada a mar e desse mantém a 050. 050 na chegada a mar. O Guardião 60, redução para 250 nós. Reduzindo para 250, Guardião 60. Zero, no ponto de espera, torre em 1.18.95, ajuste 1.011, bom voo. Teve táxi 1.285, obrigado, contigo. Guarani 6327, autorizado, nível final 180. Ok, como final 180, obrigado pela coordenação. Trip 5446, voe direto, posição TOC da presente. Teste da presente, posição TOC. Teste 219. Abre. Salvador 5241, não está passando 150? Solicite diretamente o centro na frequência 125 decimal 1, alterne 13325. Frequência 1251, alterna 13325. Guarani 6321, ali mantém cabeceiro 10. Ali mantém 10, 6321. 1, 2, 3, 2, 3. Salvador, boa tarde, 5627, 4.097, pronto. Boa tarde, trip 5627, inicialmente mantém o ponto de espera. Vamos chegar ao ponto de espera, 5627. Zulu Eco, decolou esse 47, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tá pra tarde. Controle Salvador, Eco Zulu Eco. Eco Zulu Eco, saída Momo, vigilante. Saída Momo, vigilante, Eco Zulu Eco. Quilo Zulu, está autorizado o táxi. Vai seguir a nave da TAM agora, mesmo ingressando via Juliette. Vai prosseguir o ingresso no pátio principal. Reporta novamente no Taxi Lima, não me escuta. Só um instante para iniciar o pushback no 09, não me escuta aguardando, 209 virão táxi a retaguarda. O Xerai 6227 vai atingir 80, chama o centro em 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom serviço. Obrigado. A Lima tem cabeceira 10. Zero autorizado a Lima, tem a 10, 5627. Cinco, quatro, quatro, meia, desse mantém a 2000, autorizado a LS X-Ray, forte localizador. Sete para 2000, reportaram o localizador, 4-4-6. 1075, desça e mantenha 3000, reduz a velocidade para 2109 nós. Desce para 3G, reduz ao 2109 nós, 1075. Quilo Zulu vai prosseguir o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 198.95 para o cruzamento. 10075, controle. Na escuta, prossiga. E vetou para espaçamento com tráfego à frente. Mantenha presente proa limitado pelo localizador. Quem mantém a proa limitada pelo localizador, 10075. Gol no 648, a senhora identificação, chegada à Mari, desse mantenha 060, vigilância radar. Autorizado no portão 09, ok? Tá na guarda, então, pode ser bem. Nível 320, saída Arbor. Tenente. Tipo 5627, o vento 100 graus, uma centena com 14 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem, 5627. São Guardião 60, controle. Desça até 4 mil pés, ajuste 10 no ONU. Reduz a velocidade para 2109. Até 4000, TNH 109, distrito 2109. Gol 075, desse mantém a 2000. Ajuste 1011 para o localizador, curva à direita na Pro 060. Ok, desce para 2000, curva à direita na 060 para o localizador, gol 075. Zuluta livre cruzamento, até o PAC 5, boa tarde. Tango Zulu, continue descido até 4 mil pés, ajuste 1011, 1091. 5627, decolo 52, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, muito grato, tenha uma boa tarde. 5446, é possível manter essa velocidade até próximo do externo? Afirma. Mantenha a velocidade até próximo externo, complete final ILS e aguarde transferência. 7, manterá. 4.111, o Tango Zulu. Voo 1075, inicia redução para aproximação. Curva à esquerda para interceptar o localizador na proa 050. Esquerda, 050 para interceptar o localizador, voo 1075, reduzido. Controle, boa tarde. O TRIP 5627 transfere na sua escuta. 5627 submanteu 150 na saída PUCA. Autorizaria a PUCA direto da presente, senhor? Autorizado. Certo. Condor 60, redução para 170 nós, vetor para espaçamento com tráfego à frente, voe na proa 040, limite ao localizador. Proa 040 para a esquerda, reduzindo para 170, cruza 45 para 4000. Desça até 2000, 1011 ajuste. E autorizado 2000, barrião 60. Tempo 5446, iniciando redução. Gente, complete final LS, torre 118.95. 118.95. São 3155, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste 10 no 1, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera. O azul 4065, coordenando com a equipe do solo após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Tá, gente, o pouso está autorizado, corteiro 65. Se mantém a 050, vigilância radar. Vigilância 050, na bomba, boa noite, 07. 075, vai passar Duna, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, gol 075. Com Guardião 60 para o localizador, direita para o 070, informe estabilizado. Direita 070, informar estabilizado, Guardião 60. 075, número 2 na aproximação. Como o tráfego precede aproximadamente 4 milhas, ele cabeceira no zero. E o meio se encontra se reduzido, ok? Reduza na medida do possível, reporte passando Simbra com trem checado. O altímetro no zero, ou no 1, gol no 075. 6, vai reportar passando Simbra, está mantendo a velocidade de aproximação reduzido, gol no 075. 5. Negativo, deu clear. Nessa frequência, 121.9, pronto, cópia, Belo Horizonte 430. Aqui, pronto, 4. A Então me confirma o pátio que encontra-se a pista que decola? Pátio 3, está 10. Gente, autorizado então Belo Horizonte, nível 430, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5446 no transponder. Autorizado Belo Horizonte, nível 430, decola da pista 10, direita após, saída da AEL, transição Leda, após Bridge. Bridge intercepta Peso 16. Após, conforme o plano, controle 208-5446, transponder. Mike Gillette, Mike. Mike Gillette, Mike correto, no pátio 3 já está pronto para o acionamento, confie. Negativo, vai reportar para cá. Gente, o ajuste 1011 reporta pronto o acionamento, Mike Gillette, Mike. Gillette, Mike. Alô, Salvador, boa tarde, o Xenero 63, ano 4. Xenero 63, ano 4, boa tarde, informação em curso November. Petrolina, nível 340, só um estado de cópia, prepara a saída Momo, transição FLOC, aguardando. Aguardando a senhora, obrigado. Trigono no 075. Guardando. Estabilizou o localizador, o Guardião 60. Guardião 60, complexo final ILS, torre 11895. Tentando final LS, torre 1895. Torre Salvador, boa tarde, é o Guardião 60. Boa tarde, Guardião 60. Altímetro no 0 no 1, reporte passando marcador externo com trem checado. Reporte nada externo. No solo 58, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. 446, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita, solo 21, decimal 9, solo, boa tarde, 5446. 288. 288, 6321. O TRIP 5446, ataque em frente ao Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3. O azul 4065, táxi via parte principal, Indy Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 1, um bom voo. Via parte 295. Consegue agilizar para decolagem? A Lima tem agilizando, tá 3155. 2000. A Tango Juliette, Tango Zulu, DF 2000. 2000, Zulu. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Solo 59 à direita, solo 219, boa tarde. 219 à direita, voo 275. Prossiga. Zero. Aguarda na pista dele. 3155, a linha já tem livre decolagem da pista 10, ventou no 00 graus com 15 nós, com 15 nós, o TAN 3155. Espera a nave da Azul 09 com 075. O Xenero 63 no 4, pronto, copo. Pronto, copo. Autorizado Petrolina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição FOP. Onde intercepta o Peso 20 e segue conforme a rota do plano de voo.